Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia, as doces consolações do Espírito Santo te alcance hoje no nome de Jesus. Todos nós necessitamos da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. E essa bondade do Senhor, o Senhor deixa registrado no livro de Isaías, capítulo 54, no verso 10, onde ele diz: porque os montes se retirarão. O que tem sido dificuldade na tua vida? O que tem sido aquilo que faz com que você olhe e fale: misericórdia, mais essa luta, mais essa adversidade, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Aquilo que é de difícil acesso, aquilo que é dificultoso para você caminhar, serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Saiba, o Senhor é aquele que tem piedade de você. O Senhor é aquele que se compadece de você. E melhor ainda, ele diz que a aliança da minha paz não será removida. Por mais que você tenha dificuldade, por mais que você tenha luta, você vai viver e passar essas situações em tranquilidade, em paz, em serenidade, porque o Senhor é aquele que te ajuda. O Senhor é aquele que não aparta a misericórdia de você. Todos nós temos falhas, sem exceção, todos nós erramos, mas o Senhor olha para nós, olha para mim, para você, com um olhar de misericórdia. E no dia de hoje eu quero te falar: a misericórdia de Deus vai te alcançar. Essa aliança de paz, ela não será removida da tua vida. E as dificuldades você vai superar. Porque tribulação, ela tem dia e hora para acabar. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Oremos. Pai de toda verdade, nós apresentamos cada um que nos ouve neste momento. Pedimos que o Senhor venha engrandecer o teu nome, fortalecer almas e corações que são sedentos por ti. Está escrito na tua palavra: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, Deus, traga este consolo necessário às almas que estão abatidas, ao coração que está entristecido com as lutas, com as frustrações, com as dores do pecado. Deus, traga o teu unguento de cura, de libertação, de restauração, que a tua provisão seja abundante e poderosa, que cada um possa ser acendido numa nova dimensão, que o Senhor venha trazer graça e refrigério, que o Senhor venha trazer o discernimento para que cada um viva de acordo com a palavra do Eterno. Nós te abençoamos do caminho santo e rogamos que Deus venha fortalecer a sua alma e seu coração, e que você possa viver uma intensidade profunda e poderosa na presença do Senhor. Nada é maior do que a presença do Eterno. Então, deixe Deus derramar a graça dele sobre sua vida. Para isso, creia, clame e espere, e verá a glória de Deus. Há tanto tempo estou assim, vejo a vida passar por mim. Continuo só. Muitos me dizem: sou a resposta, mas Recebemos aqui o e-mail da Antônia Lucilene, lá de Horizonte, Ceará, e ela diz: amado pastor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, minha querida. Mas passamos por tantas provas que às vezes penso que não vou aguentar. Mas quando penso que o nosso Deus enviou o seu Filho amado, Jesus de Nazaré, para nos salvar, então peço que Jesus segure em minhas mãos. Preciso, pastor, de oração para me fortalecer espiritualmente. Me ajude, pastor, por favor. Minha querida, Deus não nos prova além das nossas forças. Deus é o Deus que nos dá graça e refrigério. A palavra do Senhor diz que Ele trará o escape necessário, que nós devemos perseverar, que nós devemos insistir, que nós devemos permanecer. E insistir, perseverar, permanecer, são frutos de uma pessoa que tem fé. É resultado de alguém que de fato confia e depende no Senhor. Depende do Senhor. Então, que o seu coração seja fortalecido no Senhor. Que você possa ter uma dimensão mais profunda da graça e da glória dele. Nós, do Caminho Santo, te abençoamos, a ti e a tua família. E eu quero rogar a Deus que o Senhor agora, de uma maneira extraordinária, venha trazer alento, venha fortalecer o coração da tua filha. Deus, nós apresentamos a família da Antônia e Antônia, e que eles sejam fortalecidos no poder do Altíssimo, que haja uma mudança radical na vida deles, mas sobretudo no coração deles. E não somente deles, desta família que nos escreveu hoje, mas de todos que ouvem o programa Caminho Santo e o Culto Brasil. Derrama então deste refrigério e deste bálsamo que nos fortalece, que engrandece o teu nome. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa proteger, livrando-os, Deus, do mal e quebrando as ciladas das tentações, em nome de Jesus. Amém. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a respeito de Sansão, os erros que Sansão cometeu e como ele ficou preso, e o que eu devo aprender com a história de Sansão. Juízes capítulo 14, no verso 10, continua dizendo que Sansão, descendo a seu pai, foi juntamente com este à casa daquela mulher e fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os seus moços. Queridos, a partir do momento que você tem como exemplo o costume das pessoas que estão vivendo hoje em dia, quando você passa a ser influenciado pelos costumes de hoje, e não a ser influência para os outros, mas você olha assim, se eles fazem, eu posso fazer, está todo mundo rindo, está todo mundo alegre, eu acho que não tem nenhum problema. Não precisa ser tão radical. Queridos, a palavra de Deus, ela é uma só. Seguir a paz com todos e a santificação. Santificação significa ser separado. Quando a palavra de Deus diz, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Ele começou a ser influenciado por aquele convívio. Por quê? Porque ele se misturou com uma mulher que não era temente a Deus, era uma mulher que tinha outros princípios. A Bíblia diz que comunhão pode haver luz com as trevas. Não tenha você, amado, ou não namore moças que não é crente, rapazes que não é crente. Não vale a pena, o risco é muito grande. Foi o que aconteceu aqui com Sansão. E diz que hoje é comum. O que é comum? A pessoa vai numa festa, beija lá 30 numa festa, isso é uma coisa comum. Ah, hoje eu posso beber só um pouquinho de espumante aqui nesse casamento, um pouquinho de vinho, só um copo de cerveja. Queridos, o diabo, ele é sutil. Uma represa, quando ela vai explodir, ela não explode de uma vez, não. São pequenas rachaduras que por ali começam a infiltrar a água e quando pensa que não, aquela represa, ela é destruída. É nas pequenas coisas. A pessoa entra ali no Facebook, começa a fazer um comentário mais agressivo, colocar o seu ponto de vista, de repente está maldizendo, está fofocando. Queridos, assim como costumavam fazer os moços. Hoje você quase não vê em nenhum lugar o filho pedir benção, pai, benção, mãe, senhor, senhora. Queridos, o costume hoje dos jovens é, sai pra lá, velho, qual é? Entendeu? Não se tem mais aquele respeito. E a palavra de Deus diz que nós temos sim que honrar nosso pai e nossa mãe. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios, capítulo 1, no verso 8, o seguinte: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. O ensino do pai, a instrução da mãe, vai ser bênção para você. Provérbios, capítulo 4, verso 1. Ouve, filhos, a instrução do pai. Estai atento para conhecerdes o entendimento. Pai é aquele que vai te aconselhar, é aquele que já viveu mais do que você, é aquele que muitas vezes não conta passagens ou segredos da sua vida, porque de certa forma vai denegrir os erros que ele já cometeu, mas ele sabe por que ele está falando para você. Não vá em determinado lugar, não se envolva com esse relacionamento. Olha, não gostei desse tipo de amizade. O pai, ele vê e quer te abençoar. A Bíblia diz assim, Provérbios 4:20, filho meu, atenta para as minhas palavras e para os meus ensinos, inclina os teus ouvidos. Provérbios 6:20 diz, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. São vários versículos que a palavra de Deus recomenda para mim e para você. Por quê? Porque são conselhos que hoje o costume do mundo está deixando de lado. Provérbios capítulo 3, verso 11 diz, filho meu, Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim o pai ao filho a quem quer bem. Quando seu pai te corrigir, quando seu pai for mais áspero com você, ou mesmo quando seu pai te der umas palmadas, apanhe quieto. É falta de respeito, é um pecado você, seu pai querer te bater, você correr, seu pai querer te corrigir, você trancar a porta. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Eu não estou falando que seu pai tem o direito de te espancar, mas ele tem direito sim de te dar umas cinturãozadas na sua popa para que você entre no caminho certo. Por quê? Porque ele quer bem, ele quer o teu bem. Provérbios capítulo 29, verso 15, diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, vem a envergonhar a sua mãe. Se você quer ter um filho que vai te envergonhar, que vai te desrespeitar, que vai te pensar que ele é dono do seu nariz enquanto ele está na sua casa e você sustenta ele, não corrija. Deixa ele, não, deixa para lá, é besteira, é o costume hoje dos jovens. Não faça isso. Corrija seu filho. Se você fala, olha, é para chegar em casa 11 da noite, meia-noite, passou desse horário, você tem que disciplinar seu filho, porque senão no dia da manhã você pode estar chorando, e que Deus o livre, seja chorando no velório dele, ou chorando num leito de hospital com ele lá todo arrebentado. A palavra de Deus é bem clara, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vem envergonhar a sua mãe. E a Bíblia ainda diz, Provérbios 13, 24, que é de cedo que se corrige o filho. Porque depois que você quiser corrigir, quando ele já cresceu, está na adolescência, aí fica mais complicado um pouco. Mas ainda é tempo. Provérbios 13, 24 diz assim, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que cedo o ama, cedo o disciplina. Então, siga a palavra de Deus que você vai se dar bem. No programa de amanhã, continuaremos estudando os erros de Sansão, e esses erros fizeram com que ele entrasse numa gaiola e terminasse o fim da sua vida muito mal. Não perca o programa de amanhã. Deus te abençoe. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Graça e paz, meus queridos ouvintes. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Nós, do programa Caminho Santo, estamos mais de 300 rádios. O nosso culto que nós gravamos ao vivo, mais de 200 emissoras. Como Deus tem sido fiel e gracioso conosco. Nós queremos rogar as bênçãos celestiais sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você abra o seu coração para que nós possamos meditar na palavra do Eterno. Você tem corrido atrás do quê? O que verdadeiramente você tem feito no dia a dia da sua vida? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas principais motivações? Será que você tem vivido, como diz o pregador em Eclesiastes, estou correndo atrás do vento? Veja que em capítulo 1, no verso 3, ele diz o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Geração vem, geração vão, mas a terra permanece para sempre. Todas as coisas, versículo 8, trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que você tem corrido atrás do vento? E eu pergunto, uma pessoa que corre atrás do vento alcançará o quê? Chegará aonde? O que irá de fato e de verdade realizar de significativo e de importante? Meus queridos, diz a palavra de Deus que havia um homem muito rico, e a sua riqueza era tão grande que os seus celeiros não comportavam mais aquilo que produzia aquela terra, então ele quebra aqueles celeiros e faz celeiros maiores ainda. E Jesus diz: louco, esta noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado para aqueles que o pedem? Correr atrás do vento significa confundir o secundário com o essencial. A pessoa, em vez de buscar aquilo que é de fato prioritário na vida dela, ela quer fama, riqueza, poder, status e deixa verdadeiramente de fazer o que é essencial e fundamental na vida dele. E o que é essencial se não adorar a Deus e colocar o Senhor acima de tudo e de todos? Há pessoas que correm atrás do vento porque são guiados pelas suas emoções. O coração dela deseja algo e ela vai atrás disso. Mas aí ela alcança aquilo e agora ela deseja outra coisa. E ela sempre está então ao sabor do seu coração. E a palavra de Deus diz que desesperadamente corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? Assim, meus queridos, nós temos que ter a dimensão que nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós somos guiados pela palavra de Deus. Tem pessoas que são dirigidas por aquilo que vem, pela aparência, por aquilo que se pode tocar, o palpável. Mas a palavra de Deus diz para a gente não se atentar nas coisas que se veem, porque elas são temporais, são passageiras. Nós devemos atentar nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Há pessoas que são manipuladas pela tentação. Elas estão indo no caminho certo, mas vem uma distração, a tentação. E ela então agora se inclina para a direita, ela se inclina para a esquerda. E ela sempre está então tentando tomar atalhos, tentando buscar outras verdades ou outras realizações que de fato não irão realizar. É uma água salgada, é uma comida que não sustenta. Meu querido, é um refrigério que não refresca, é um óleo que não traz o bom perfume, é correr atrás do vento. A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo e as coisas deste mundo, esta pessoa é inimiga de Deus. Será que você tem confundido o secundário com o essencial? Será que você tem sido guiado pelas suas emoções, dirigido por aquilo que vê, manipulado pelas tentações ou governado pela inclinação da carne? A Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito, porque eles são antagônicos entre si. Assim, meus queridos, eu rogo que o Deus de toda a verdade possa te dar a dimensão e a compreensão que você não deve correr atrás do vento. Então, pastor, o que eu devo fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É colocar a Deus acima de tudo. É colocar a Deus acima das emoções, dos desejos, da família, das necessidades. Dessa forma, você vai glorificar o Deus de toda a verdade. Você vai ser suprido e saciado no poder do Altíssimo. Então creia, meu querido, que Deus é o Deus de toda a verdade. Os que não são guiados pelas suas emoções, governados pelas tentações, serão dirigidos pelo Espírito. Você não vai correr mais atrás do vento. É o vento do Espírito que vai te impulsionar a passos verdejantes, a caminhos de verdade, a lugares da glória do próprio Eterno. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você continue andando na presença do Senhor, que você continue buscando a face de Deus. Agora, uma coisa é importantíssima na sua vida. Não deixe você de ir para a igreja, de congregar com os irmãos. Não queira você, às vezes, por um desapontamento com um irmão, com uma falha do outro, você falar: eu vou buscar Deus sozinho, eu vou buscar Deus em casa, estou cansado de igreja. Não funciona assim.